Cheiro 42, página 361, capítulo 20. Seguir viagem com metade das pessoas tinha as suas vantagens. Agora tinham a sensação de que avançavam mais depressa e com maior facilidade. Havia menos coisas com as quais se ocuparem. Não tinham balsas para transportar e era necessária menos comida e lenha. Também já não era preciso encher tantos odres e ocupavam menos espaço para acampar. O pequeno rio proporcionava-lhes um fornecimento contínuo de água e era bordeado por um caminho fácil de seguir, embora fosse sempre inclinado. As pessoas que viviam perto do local sagrado seguinte, que a primeira desejava mostrar a Ayla, eram uma extensão da primeira caverna das Terras do Sul. A primeira apontou para um refúgio ao passarem pela frente. "Esta é a entrada da caverna pintada que te quero mostrar", disse. "Sendo um local sagrado, não podemos entrar assim sem mais?", indagou Ayla. "Fica em território da quarta caverna dos Landoni das Terras do Sul e consideram que a caverna é deles e que têm o direito de a usar e de a mostrar", explicou a primeira. "Também são eles quem normalmente acrescenta as pinturas novas. Se John O'Call sentisse o impulso de pintar nas paredes, o mais provável era que o permitissem, mas o ideal seria que os informasse primeiro. Um dos seus podia sentir a necessidade de pintar no mesmo sítio." Prosseguiu explicando que era sempre conveniente mostrar reconhecimento pelo território que uma caverna considerava seu. Desconheciam o conceito de propriedade privada e não ocorria a ninguém que a terra pudesse ter dono. A terra era a encarnação da Grande Mãe, oferecida aos filhos para que todos a usassem. Mas os habitantes de uma região viam o seu território como lar. Todos podiam viajar livremente, atravessar qualquer região, por mais afastada que fosse, sempre que o fizessem com consideração e respeitassem as regras de cortesia comumente aceites. Qualquer pessoa podia caçar, pescar ou recoletar os alimentos necessários, porém era considerada boa educação apresentar-se à caverna local. Isso aplicava-se aos vizinhos e aos que estavam de passagem, para que não estragassem os planos que algum grupo local pudesse ter. Se, por exemplo, um vigia residente havia estado a observar uma manada e os caçadores planeavam uma caçada para encherem a despensa de carne para a estação fria, podia provocar uma certa indignação que uns quantos viajantes, por perseguirem apenas um animal, espantassem a manada. Se avisassem da sua presença à caverna local, o mais provável era serem convidados a participar na caçada e ficarem com uma parte. A maioria das cavernas contava com vigias que permaneciam sempre atentos, sobretudo à passagem de manadas migratórias, mas também a qualquer atividade pouco usual. E ver pessoas a viajar com um lobo e 3 cavalos era sem dúvida invulgar. E ainda mais se um dos cavalos arrastava um artefacto no qual ia sentada uma mulher corpulenta. Quando os viajantes avistaram o lar da quarta caverna dos Landoni das Terras do Sul, esperava-os um pequeno grupo. Depois de a mulher corpulenta se apear, um homem com tatuagens na cara, que afirmou ser o Zlandoni, deu um passo em frente para a saudar e aos restantes reconhecer as tatuagens faciais da primeira. "Saúdo aquela que é a primeira entre aqueles que servem a Grande Mãe Terra", disse, aproximando-se com as duas mãos abertas e estendidas. "Em nome da Doni, a primeira grande e benfeitora mãe que nos provê a todos, sejam bem-vindos." "Em nome de Doni, a mãe original e mais generosa, saúdo-te, Zlandoni da quarta caverna dos Zlandoni das Terras do Sul", cumprimentou a primeira entre aqueles que serviam a Grande Mãe Terra. "O que vos traz, tão a sul?", perguntou ele. "A viagem da Doni, da minha acólita", explicou aquela que era a primeira. O homem viu aproximar-se uma jovem atraente com uma menina especialmente bonita. O Zelandoni sorriu e dirigiu-se à jovem com as mãos estendidas. Não tardou a reparar no lobo e olhou em redor, nervoso. Ayla, da nona caverna do Zelandoni, começou a dizer a primeira, enumerando os laços e títulos mais importantes. Bem-vinda, Ayla, da nona caverna do Zelandoni, disse ele. Embora estranhasse todos aqueles títulos e laços com nomes de animais, Ayla deu um passo em frente com as mãos abertas. Em nome de Doni, mãe de todos, saúdo-te, Zelandoni da quarta caverna dos Zelandoni das Terras do Sul, disse a jovem. O homem esforçou-se por esconder a sua surpresa pela maneira como ela falara. Era óbvio que vinha de um lugar afastado. Era pouco comum um forasteiro ser aceite na Zelandónia, porém aquela mulher de outras terras era acólita da primeira. Com a sua perspicácia, para detectar todos os matizes em gestos e expressões, Ayla percebeu a sua surpresa e a tentativa de a ocultar. A primeira também o notou e reprimiu um sorriso. Aquela ia ser uma viagem interessante, cogitou. Com os cavalos, um lobo e uma acólita estrangeira, toda a gente falaria dos seus visitantes durante um tempo. A primeira pensou que deveria informar melhor o Zelandoni sobre o estatuto de Ayla e apresentar-lhe o resto do grupo. Apontou para Jondalar, que também notara a reação do Zelandoni e a resposta da primeira. Jondalar cumprimenta o Zelandoni da quarta caverna das Terras do Sul. Virou-se para o homem. Apresento-te Jondalar, da nona caverna do Zelandoni, mestre talhador de sílex da nona caverna do Zelandoni, irmão de Joharan, líder da nona caverna, filho de Martona, antiga líder da nona caverna, nascido no lar de Dalanar, líder e fundador dos Lanzadoni, explicou, e companheiro de Ayla, da nona caverna, acólita da primeira e mãe de Jonaila, abençoada de Doni. Os dois homens apertaram as mãos e saudaram-se formalmente. As escassas pessoas que se haviam juntado para os receber estavam espantadas com todos aqueles títulos e laços de elevada posição. A própria nona caverna desfrutava de uma posição elevada. Raras vezes se utilizava tanta formalidade em encontros normais e a primeira tinha a impressão de que o Zelandoni não hesitaria em contar histórias sobre aquele encontro. A primeira desejara levar Ayla numa viagem da Donie, não apenas para lhe mostrar os locais sagrados do território do Zelandoni, mas também para a apresentar em muitas das cavernas. Tinha planos para Ayla, que mais ninguém conhecia, nem sequer a própria. Em seguida apontou para Jonocol. Já que íamos fazer esta viagem, pensei que devia incluir o meu anterior acólito. Nunca o levei numa viagem, quando era apenas Jonocol, o meu acólito com inclinações artísticas. Agora é não só um pintor de grande talento, como também um Zelandoni importante e inteligente, referiu a primeira. As tatuagens do lado esquerdo da cara de Jonocol anunciavam que já não era um acólito. As tatuagens dos Zelandónia eram feitas sempre no lado esquerdo da cara, geralmente na frente ou na bochecha, e às vezes eram bastante elaboradas. Os líderes exibiam as tatuagens no lado direito e outras pessoas destacadas, como o mestre do comércio, exibiam símbolos a meio, na frente, habitualmente mais pequenos. Jonocol deu um passo em frente e apresentou-se ele mesmo. Sou o Zelandoni, da 19ª caverna do Zelandoni, e saúdo-te, Zelandoni da 4ª caverna do Zelandoni, que vivem a sul do Grande Rio, disse, e estendeu as mãos. Saudações e bem-vindo, Zelandoni da 19ª, foi a resposta. Depois foi a vez do Ilamar. Sou o Ilamar do Zelandoni, companheiro de Martona, antiga líder da nona caverna, mãe de Jondalar. Sou conhecido como mestre do comércio da nona caverna e trouxe os meus dois aprendizes, Tivonã e Palidar. O Zlandoni deu as boas-vindas ao mestre do comércio. Quando reparou na tatuagem à frente, supôs que o homem ostentava uma posição importante. Mas só quando as viu mais de perto, constatou que, de facto, era um comerciante. Depois deu as boas-vindas aos dois jovens, que o cumprimentaram também, formalmente. Já passei por aqui antes e vi o vosso extraordinário lugar sagrado. No entanto, esta é a minha última missão de comércio. Serão estes jovens que irás provavelmente ver daqui em diante. Conheci o Zlandoni anterior. Ainda é Zlandoni? Aquela pergunta era a maneira escolhida por Willamar para averiguar com o maior tato possível se ainda estava vivo. O antigo Zlandoni era da idade do Willamar, ou um pouco mais velho. Sim, está na reunião de verão, mas não lhe foi fácil ir. Não se encontra bem, tal como tu planeias abandonar o seu ofício. Disse que esta será a sua última reunião de verão. No ano que vem, ficará aqui para ajudar os que não podem ir. Mas tu pareces gozar de boa saúde. Por que vais transmitir o teu ofício a estes dois jovens? Perguntou o novo Zlandoni. Uma pessoa pode continuar no ofício se anda na mesma região. Mas um mestre do comércio viaja muito. E, para ser franco, já começa a ficar cansado de andar de um lado para o outro. Quero passar mais tempo com a minha companheira e a sua família. Apontou para João Dalar e prosseguiu. Este jovem não nasceu no meu lar, mas para mim é como se lá pertencesse. Viveu comigo desde que começou a gatinhar. Durante um tempo pensei que nunca deixaria de crescer. Willamar sorriu para o homem alto e loiro. Também Ayla, a sua companheira, é como uma filha do meu lar. Martona, a mãe de João Dalar, é avó e tem uns netos maravilhosos. Entre eles, esta menina tão bonita, disse Willamar, apontando para Jonaila. Martona tem também uma filha, que é do meu lar. Está em idade de arranjar companheiro. Martona será a avó e eu quero ser avô. Está na hora de parar de viajar. Ayla escutou com interesse a explicação do Willamar. Tinha adivinhado que ele desejava passar mais tempo com Martona, mas nunca se dera conta de como eram profundos os sentimentos em relação aos filhos da sua companheira e aos filhos destes, e em relação a Folara, a filha do seu próprio lar. Foi então que compreendeu as saudades que devia sentir de Tonolã, o filho do seu lar que morrera na viagem feita com João Dalar. A primeira prosseguiu com as últimas apresentações. Também está aqui uma jovem que viaja connosco de regresso à sua caverna. O companheiro vivia perto da nossa caverna. Conheceu-a numa viagem e trouxe-a consigo. Infelizmente, agora caminha pelo outro mundo. Chama-se Amelana, dos Zlandoni do Sul, explicou a primeira. O Zlandoni olhou para a jovem e sorriu. É muito bonita, pensou. E supôs que devia estar grávida. Não que se notasse muito, mas ele achava que tinha intuição para essas coisas. Que pena ter perdido o companheiro tão cedo. Estendeu-lhe os braços. Em nome de Doni, bem-vinda sejas, a Melana do Zlandoni do Sul. Aquele sorriso afetuoso de boas-vindas não passou despercebido à Melana. Respondeu cortesmente e dirigiu-lhe um sorriso amável. O Zlandoni queria indicar-lhe um sítio para que se sentasse, mas pensou que o melhor seria concluir as apresentações e deu a conhecer as pessoas da sua caverna que não tinham ido à reunião de verão. A nossa líder não está. Foi à reunião de verão, informou o Zlandoni. Foi o que pensei, disse a primeira. Onde é a vossa reunião de verão? Há uns 3 ou 4 dias para sul, na confluência de 3 rios, informou um dos caçadores que ali ficaram para ajudar os que não podiam ir. Posso levá-los lá ou ir buscá-la? Sei que irá lamentar não vos ter visto. Lamento, mas não podemos ficar por muito tempo. Planeei uma longa viagem da Donnie para a minha acólita E para os Landoni, da 19ª caverna, explicou a primeira. Queremos visitar a vossa caverna sagrada, que é muito importante, mas temos outras para ver. Talvez no caminho de volta? Um momento, disseste na confluência de três rios? Não há um importante lugar sagrado ali perto? Uma caverna grande, com bastantes pinturas? Sim, claro, respondeu o caçador. Então, creio que iremos ver a vossa líder. Tinha planeado ir ali depois, anunciou a primeira, pensando como era oportuno que umas quantas cavernas das terras do sul tivessem decidido celebrar ali a reunião de verão desse ano. Isso dar-lhe a oportunidade de apresentar Ayla a mais cavernas e a chegada à reunião de tantas pessoas importantes a norte do grande rio, acompanhadas por um lobo e cavalos, causaria sensação. Podem comer connosco e espero que passem a noite aqui, convidou Zelandoni. Sim, sim, obrigada por nos convidares. Vai saber bem, depois de um longo dia de viagem. Onde queres que montemos o acampamento? Indagou a primeira. Temos um alojamento para visitantes, mas antes gostaria de ir ver como está. Por que não nos mostras? De certeza que podemos limpá-lo e aproveitá-lo tal como está, propôs o Ilamar. Temos montado tendas todas as noites. O simples facto de termos um abrigo já é uma boa mudança. Deixem-me ao menos verificar se há combustível suficiente para uma fogueira, pediu o Zelandoni local e encaminhou-se para o alojamento. Os viajantes seguiram-no. Depois de acomodados, foram à zona onde viviam as pessoas que não tinham ido à reunião de verão. Receber visitas era geralmente um acontecimento bem-vindo, salvo para aqueles que estavam doentes ou doridos e não podiam sair das suas camas. Estava a ser preparada uma refeição comunal. Os visitantes levaram a sua contribuição e ajudaram a cozinhá-la. Aproximavam-se os dias mais longos do ano. E depois de comer, a primeira propôs a Ayla e ao Zelandoni da 19ª caverna, a quem Ayla ainda chamava Jonocol, que aproveitassem as horas de claridade para visitarem os que estavam enfermos. Ayla deixou Jonaila com Jondalar e seguiu-os, e o lobo foi com ela. Ninguém tinha qualquer problema que não tivesse sido já tratado. Quando iam a sair da estrutura, sob a saliência da rocha, Lobo afastou-se de Ayla e começou a farejar uma estrutura a uma esquina. Ayla escutou um grito de medo de uma mulher. Separou-se dos outros e foi de imediato ver o que se passava. Encontrou, encolhida a um canto, uma mulher com a cabeça e os ombros cobertos por uma suave pele de camurça. Era a mulher queimada que se escondera dos visitantes. O lobo, estendido, gania um pouco e tentava aproximar-se. Ayla ajoelhou-se junto dele e esperou um momento antes de começar a falar com a mulher assustada. Este é o lobo, disse Ayla. Tinha usado a palavra lobo na língua dos mamutói, de modo que a mulher ouviu apenas um som estranho. Tentou esconder-se mais e tapou a cabeça por completo. Não te fará mal, Ayla rodeou o lobo com o braço. Encontrei-o quando era cachorro, mas foi criado com as crianças do acampamento do leão dos mamutói. A mulher percebeu o sotaque de Ayla e sentiu curiosidade. Ayla notou que a sua respiração estava mais calma. Com eles vivia um menino adotado pela companheira do líder, prosseguiu Ayla. Algumas pessoas diziam que era uma abominação, resultado da mistura entre o clã, a que alguns chamam cabeças chatas, e aqueles que são como nós. Mas Nezi era uma mulher carinhosa. Estava a amamentar o seu filho. E quando morreu a mulher do clã que deu à luz esse menino, Nezi deu de mamar ao pequeno. Era incapaz de deixar que fosse também para o outro mundo. Mas Ridag estava fraco e não sabia falar como nós. No clã, as pessoas falam sobretudo com movimentos das mãos. Têm palavras, mas não tantas como nós. Eu perdi a minha família num terremoto, mas tive sorte, porque fui encontrada pelo clã. Aprendi a falar como eles. A As palavras deles não soam como as nossas, mas foram essas que aprendi em pequena. Por isso tenho este sotaque. Por mais que me esforce, sou incapaz de reproduzir certos sons. Embora o canto tivesse pouca luz, Ayla reparou que a mulher destapara a cabeça e escutava atentamente a história. O lobo continuava a ganir baixinho e a tentar alcançá-la.